Uma loira de manhã, quando sai de casa, vê com espanto um pinguim no jardim. E reparem bem nisto, um pinguim no jardim. Acontece? À porta da casa do lado está o vizinho, a quem ela pergunta: olhe para isto, há tão um pinguim. Então o que é que eu faço com isto? Bem, minha senhora, não se... Olha, leve-o ao jardim zoológico ou uma coisa assim. Sei lá. No dia seguinte, qual não é o espanto, desta vez do vizinho, quando vê a loira sair de casa, mas com o pinguim pela trela. Ora, então, bom dia. Ai, bom dia, como está? Muito bem, mas não levou o pinguim ao jardim zoológico? Olha, levei, sim senhor, ele gostou muito. Hoje vamos à feira popular. Ah, que estúpida.